CYL239, Rádio João de Paiva FM, 103,5 MHz, afiliada à rede de rádio Verdes Campos SAT, a mais popular do Brasil. Parnaíba, Alto, Teresina, Caxias, Bom Jesus, Codó, Campo Maior, União, Paulistana, São Raimundo Nonato, Esperandinha, Araiós, Luiz Correia, Amarante, Palmeirais, Fronteira, Piripiri, do Oiapoque ao Chuí. A melhor sintonia é aqui, Verdes Campos SAT. Atenção, emissoras afiliadas, para o top de 5 segundos. Agora, mais um programa com a marca da qualidade. Verdes Campos SAT. Jornal Verdes Campos, segunda edição. As últimas informações do Brasil e do mundo. As notícias do nosso estado e da sua cidade. Economia, política, comentários, entrevistas, participações ao vivo, bastidores e muito mais. Jornal Verdes Campos, segunda edição. A partir de agora, aqui na Verdes Campos SAT. Notícias do Piauí: Ministério Público Federal recomenda que Wellington Dias não envie vacinas para outros estados. O presidente da Fundação Municipal de Saúde diz que 3 hospitais de Teresina estão com 100% dos leitos ocupados. Motoristas e cobradores de ônibus fazem segundo dia de paralisação na capital. Ocupação de leitos de UTI para Covid-19 alcança 82% na Grande São Luís. Agendamento para vacinação de profissionais de saúde é suspensa em Fortaleza. Ministro determina abertura de inquérito contra ministro da Saúde. E você confere também. Gabaritos do Enem serão divulgados amanhã. Começa o pagamento do calendário do INSS. Atenção, estudantes fiéis, abre inscrições nesta terça-feira para 2021. Governo Federal libera auxílio emergencial para mais de 196 mil pessoas que contestaram suspensão. Presidente Bolsonaro promete privatizações e descarta prorrogação do auxílio emergencial. E ainda, governo federal gastou mais de 15 milhões com leite condensado no ano passado. Hoje é terça-feira, 26 de janeiro do ano de 2021. Eu sou Fábio Brito e este é o seu Jornal Verdes Campos, segunda edição. Jornal Verdes Campos, segunda edição.